Mil e uma andanças trago na lembrança. Como é bom poder recordar, lembrar dos amores que tive na vida, cada uma com seu jeito de amar. Sempre é bom, às vezes trazem sofrimento e decepção, mas não importa a dor, na vida se precisa viver o amor. Viver o amor, viver de amor, viver é ter recordações, se recordar é viver, me diga por que não as ter, que sejam boas, que sejam más, te fazem sentir vivo, pra poder amar. O que importa é amar, o que importa é amar, o que importa é. Estar com quem a gente ama, e quando isso acontece é um verdadeiro drama. Um gesto, uma palavra muda o curso da história. Aí é o fim, mas surge um novo amor e com ele o recomeço. O coração se acalma e acaba o desespero. A vontade de acertar te faz tentar. O que importa é amar. Amar tentando mudar, amar tentando acertar, amar torcendo para que enfim possa durar, mesmo que em pouco tempo venha a acabar. O importante na vida é amar. O que importa é amar. O que